E agora eu já cansei, já não sei mais o que fazer. Todo dia eu acordava e podia ver sol nascer, mas hoje os tempos mudaram, eu só vou tentar esquecer. Dos nossos sonhos e planos, agora vieram a morrer com todo o ódio e desgosto. Eu vou te esquecer. Morrer com todo o ódio e desgosto. Eu vou te esquecer.